Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Hoje é segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2013, e tem agora início mais um Os Nomes das Canções. Estamos para mais uma semana e hoje vamos trazer músicas das quais duas tivemos conhecimento apenas nesta semana que passou, nos últimos dias. Vamos viajar até à década 1930, mas é com o Cândido que canta a Laura que vamos começar. O tema é português e da década 1990. Nem o próprio imigrante podia imaginar o sucesso que este tema iria ter, apesar de não sabermos se a Laura era ou não uma história real, ou baseada numa história real. A verdade é que o tema foi um sucesso de vendas. Cândido não chegaria a lançar um segundo single e não conseguimos encontrar informações sobre o lançamento de qualquer disco ou cassete. Depois de Laura, vamos ouvir Juliana is the Bruid. O tema foi lançado no dia 26 de agosto de 1936 pela Ramblers, uma editora de grande escala na Holanda, Bélgica e em Luxemburgo, a famosa Benelux, entre as décadas de 1920 e 1940. Eram discos de 78 rotações. O tema é o mais antigo que passou nestas edições de Os Nomes das Canções, e o que podemos dizer é que não será por muito tempo que vai ser o mais antigo. O artista chama-se August de Laat. Canta alegremente esta melodia em holandês. A alegria será certamente pela festividade do tema, já que a Juliana é noiva. A vida é feita destas coisas. Enquanto o Cândido chora pela Laura, a Juliana é noiva do Cândido. Sabes lá como eu sofri aqui sozinho? Diz-me lá porque foste falsa para mim. Tu não tinhas direito de me deixar assim. Meu Deus, diga-me lá se ele esquece o nosso amor. Eu fico sempre te amarei. És o amor da minha vida e eu acreditei. Meu Deus, diga-me lá se ele esquece o nosso amor. Eu fico esperando que ela volte de novo. Será que esta canção, quero que ela saiba que ainda está no meu coração. Não posso tua espera, porque sei um dia vais voltar. Wens die lang in stilte werd gekoesterd door ons volk, ging nu plotseling in vervulling tot ons vreugde. Want de blijdschap in heel Nederland en ons Indië is de tolk, die bewijst hoezeer een ieder zich verheugde. Juliana smeet nu trouw, met haar man de band van trouw. Lang leven Oranje van Nassau. Juliaantje is de bruid, Juliaantje is de bruid. Prinsje uit haar dromen is gekomen. Bernard is haar ideaal en wordt als haar prins gemaal, vreugdevol door Nederland aangenomen. Nederland laat de vlaggen wapperen, overal in het land is feest, want de ware Bernard die is nu gevonden. En we wensen ons prinsesje, opgewekt en blij van geest, al het geluk wat aan een huwelijk is verbonden. En haar prins door dit festijn zal voortaan bij groot en klein in Nederland ons even dierbaar zijn. Juliaantje is de bruid, Juliaantje is de bruid. Prinsje uit haar dromen is gekomen. Bernard is haar ideaal en wordt als haar prins gemaal, vreugdevol door Nederland aangenomen. Graaf van Liepenstreet reeds aan Oranje zei, onze leeuw die liep in Biesterveld op rozen. En zo heeft de jonge Bernard nu opnieuw weer de partij van Oranje en ons Nederland gekozen. Dus wij juichen nu spontaan bij dit vorstelijk samengaan. Lang leven prins Bernard en Juliaan. Juliaantje is de bruid, Juliaantje is de bruid. Prinsje uit haar dromen is gekomen. Bernard is haar ideaal en wordt als haar prins gemaal, vreugdevol door Nederland aangenomen. Bernard is haar ideaal en wordt als haar prins gemaal, vreugdevol door Nederland aangenomen. Estamos de volta, ouvintes, depois destas duas melodias, vamos seguir com o nosso programa Os Nomes das Canções. Os ouvintes do Grupo Antena Web, por certo, já terão ouvido o tema Mónica, do cantor alemão Olli Martin. O tema, na verdade, é a tradução de búlgaro para alemão. O título original é Bulgária. Eis que, nesta semana, descobrimos esta versão de um grupo chamado Verónica e que, na Holanda, curiosamente, fez muito sucesso. O tema também tem o mesmo nome, Verónica. Com um nome tão único e raro, seria de esperar que conseguíssemos facilmente encontrar a letra da música, para ajudarmos os ouvintes a compreenderem um pouco, mas não foi exatamente isso que aconteceu. De todas as formas, ao contrário das versões da Bulgária e Mónica, esta para uma Verónica, é cantada com um tom irónico. O instrumental não é muito elaborado, o que pode levar à ideia de que é uma sátira ou uma paródia. De todas as formas, vamos voltar a esta melodia mais tarde ou mais cedo, quanto mais não seja por causa da Mónica. E enquanto ouvimos este tema, Verónica, a Susana grita. When Susana Cries, quando a Susana chora, música de Espen Lind. Apesar de ter caído um pouco no esquecimento, porque nem todos os sucessos podem ser de igual forma imortais, esta melodia continua a passar de vez em quando nas rádios, tanto portuguesas como estrangeiras. Vamos ouvir então estes dois temas. Eu, Nuno Miguel, fico-me por aqui, mas na próxima segunda-feira vou voltar. Até para a semana. krijgt een schip op de Noordzee dat uitzendt op 192. Veronica. Het ligt er meer dan 11 jaar, heel Nederland luistert ernaar. Veronica. Dat kleine schuitje vol muziek brengt vreugde bij een groot publiek. Veronica. We weten nu waarom het gaat. Ze mag niet weg omdat ze al zo lang bestaat. Elke Nederlander thuis is ons station als kind in huis. Veronica. Het is een stukje van onszelf, dat is het al een jaar of 11. Veronica. We kunnen niet meer buiten haar, want jong en oud luistert ernaar. Veronica. Ooit het uur der waarheid slaat, dan weten wij dat u achter ons staat. Susanna cries, she cries a rainstorm, she cries a river, she cries a hole in the ground, she cries for love, she cries a sad song, she cries a shiver. Sometimes she cries for me too, and I say I'll never hurt her, but she knows it isn't true. 'Cause although I never told her, I think she knows about me and you. Now she cries with silent tension. This can't be right. And the downtown special cries along, 'cause I'm leaving tonight. When Susanna cries, she cries a rainstorm, she cries a river, she cries a hole in the ground, she cries for song. She cries a shiver. Sometimes she cries for me too. Now I slip the night around her, and I hope she'll be okay. I just pray someone will find her and guide her on her way. 'Cause I'm side, but you'll always be my baby, though I'm leaving tonight. Mm-hmm. says, you know I'll always be fair. And I feel like such a creep. Please take back the love she gave to me. And in time her grief may pass, just tell her that I love her. Now it's all. Yeah.